Peixe. O seu parceiro André já tá na área. Alô, galera do Salgado e de toda a região. Chegou o DJ que toca e alegra o povão. No comando do Scorpion, ele comanda a sua vibe. Aí, DJ Andrião. E o seu show Prime. Vamos começar o show. Eu acho que dá pro gostinho, ninguém quer, né? Mas vaiar, todo mundo vai, não vai? Bora dançar que só tá começando, garoto, garoto! Scorpion Sound Prime. Scorpion, Scorpion Sound Prime. Vamos lá, Andrinho! Um cachaceiro, desse de pé de balcão, resolveu ser sanfoneiro lá na nossa região. Conjunto Chico Vida pegou fama no sertão, no lugar onde passava, de tão rico ele tocava, servia de mangação. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona. Obrigado, meu parceiro Jones, com você, seu Miradama Cris, que tá com a gente hoje, tá curtindo o som Scorpion Sound Prime. Abraço pra você, viu? Venenoso. Com a poeira levantando, os cabas bebem gritando, dizendo ao conjunto. Bora dançar, bora dançar. O polo velho furado fazia forofofon, um triângulo enferrujado, o pandeiro se tensou. Povo sapateando, mas ninguém ouviu o tom. A poeira levantando, os cabas bebem gritando, dizendo ao conjunto bom. Fofonofon, fofonofon. Fofona, fofona, fofona, fofona, poeira lavando, os cabas bebo gritando, dizendo ao conjunto bom. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, poeira lavando, os cabas bebo gritando, dizendo ao conjunto bom. Fechado, mas a música não saía. O triângulo, o arame e a pancada não tinha. Sabumba sem compasso e ritmo ninguém ouvia, pois o coro era rasgado e o povo agarrado sem saber pra onde ia. Fofona, fofona, fofona, fofona. Eita, meu filho, ô forrozão gostoso, esse é o escopo. A poeira levantando, os cabas bebendo, gritando, dizendo tamo junto bom. Vai minhas calanguinhas. Fofona, fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona, fofona. Poeira levantando, os cabas bebendo, gritando, dizendo tamo junto bom. Vai, sax. Ô, caba bom. Rony Silva, a Denise Alegre do Mundo também tá com a gente hoje. Um abraço pra você, Rony. E só por causa do cheirinho, Carolina, todo mundo tava lá, Carolina. Isso, vai. Carolina, Carolina, Carolina, todo mundo tava lá, Carolina. Chamaram o delegado, Carolina, pro mote fiscalizar, Carolina. E o xerife entrou na dança, Carolina. Meu parceiro Caroço, vem da com a gente hoje. Um forte abraço pra você, Caroço. Porra, só no Ponte Preto desse jeito assim, ó. Vai dançar, vai. Um gostoso que ela tem. Que morena cheirosa, rapaz. Olha. Quer cheirar também? Oxe, quem lhe deu esse cabimento, moreno? Quer sentir um cheirinho gostoso? Vem que eu te dou. Que coisa boa é dançar forró. Na tampa da floresta, molhadinho de suor. A gente pega as menininhas. Para meu parceiro Igor, você, Giovanni. Meu parceiro Vano, também você. O Gelson, Joel. Meu parceiro Doido, também família. Do Guarani, tá com a gente hoje. Abraço pra todo mundo, valeu. Conheço uma menina de Caruaru. Uma da Bahia, outra de Aracaju. Quando ela chega, o forró vai animar. Estoura essa paninha que eu quero dançar. Quando ela chega, o forró vai animar. Estoura essa paninha que eu quero dançar. Conheço uma menina de Caruaru. Uma da Bahia, outra de Aracaju. Quando ela chega, o forró vai animar. Estoura essa paninha que eu quero dançar. Quando ela chega, o forró vai animar. Estoura essa paninha que eu quero dançar. Que coisa boa é dançar. Scorpions Prime. A gente pega as menininhas. Chame da noite. Para um parceiro de um imaginário. Que coisa boa é essa. Puxa a gata e dança, pô. Puxa a madame e dança. Dá aquela porra legal pra ela, vai. Pega as menininhas. Chame da noite toda, coitadinha da caixinha. Passando o Mogi Preta, você vai coxinha, vai dançando. Salada mista hoje, vai. Me contaram que você contou. Me falaram que você falou. Que tá doendo, tá ruendo, tá querendo voltar pra mim. Que me espera, desespera, espera que eu te diga sim. Que me ama, me namora, me admira, me adora, que se arrependeu. Tá vivendo na vida uma vida que não é vida. Que o amor da sua vida ainda sou eu. Você transou e curtiu comigo. Brincou com fome e correu perigo. Diz que eu não sou mais que seu amigo. Chega desse lero lero. Eu te quero, mas não quero nada mais contigo. Chega desse lero lero, eu te quero, mas não quero nada mais contigo. Você me perdeu, eu perdi você. Para o parceiro Garoço! Você me perdeu. Um abraço pra você também de cedo com a gente. Com nossa família Fábio também da Gorgis, abraço, valeu. Você me perdeu. Salar nosso patriarca por ali. Eu perdi você. Abraço e um carinho pra você, viu, Garoço? Se você gostar de mim, é problema seu. Se eu gosto de você, é problema meu. Manda caro quando pulou na seca. É um sinal que a chuva chega no sertão. Todas as meninas quando enjoa da boneca. É sinal que o amor já chegou no coração. Para o parceiro Jonas. Não quer mais saber. Olha que eu tô contigo hoje, meu irmão. Sinal, não quer mais vestir. E assim vai. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Já vai dormir, Jonas, já? Só quer, só pensa em namorar. Ela só quer. Hoje o amigo tem mais, viu? Namorar. De manhã cedo já está pintada. Só vive suspirando, sonhando acordada. Pai levou o doutor, a filha adormentada. Não come nem estuda, não dorme nem faz nada. Ela só quer. Só o nosso, muito obrigado, rapaziada de Orem. Eles que vieram diretamente de Orem, tá com a gente hoje pra gente. Obrigado pela vida, todo mundo. Valeu mesmo, viu? Vai dançando, vai. Dona Isa, chamando o pai ao lado. E logo é disso, Dina, o mal é da idade. Quem empata a menina, não tenho só remédio, nem toda medicina. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer. Só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Se ela tem cheiro de rosa, essa menina, eu também cheiro a jasmim. Quero tanto dar um beijo na menina. Quero ela só pra mim. Se ela tem cheiro de rosa, essa menina, eu também cheiro a jasmim. Quero tanto dar um beijo na menina, quero ela só pra mim. E de madrugada, abri a porta e a janela pra te ver. Mas Scorpion. Não deu em nada, a cor morena já sumiu no alvorecer. E de madrugada, abri a porta e a janela pra te ver. paz, não deu em nada. A flor morena já sumiu no alvorecer. Se ela tem cheiro de rosa, essa menina, eu também cheiro a jasmim. Quero tanto dar um beijo na menina, quero ela só pra mim. Se ela tem cheiro de rosa, essa menina, eu também cheiro a jasmim. Quero tanto dar um beijo na menina, quero ela só pra mim. E de madrugada, abri a porta e a janela pra te ver, mas não deu em nada, a dor morena já sumiu no alvorecer. E de madrugada, abri a porta e a janela pra te ver, mas não deu em nada, a dor morena já sumiu no alvorecer. E de madrugada, abri a porta e a janela pra te ver, mas não deu em nada, a flor morena já sumiu no alvorecer. A flor morena já sumiu no alvorecer. A flor morena já sumiu no alvorecer. Mas a flor morena já sumiu no alvorecer. A flor morena já sumiu no alvorecer. Pisa na flor, pisa na flor. A flor morena já sumiu no alvorecer. A flor morena já sumiu no alvorecer. Pisa na flor. Você vai com o cheiro, vai dançando hoje, assim, o forrozão do Poste Preto e seu parceirão vai chegando assim, na moral. Vai começar a botar você a dançar desse jeito, assim, ó. E esse é o forró de Reina dos Teclados. Eita, meu filho, o forrozão gostoso, esse é o Escorpião. Vivo ensaiando coisas pra dizer, mas foge todas as palavras, eu tremo, perco a calma perto de você. Próximo estilo diretamente de Belém. Nossa, muito obrigado, Angela, pela presença de vocês. Beijo, viu? Rapaz, lá no direito eu vou te encontrar. Sino Leija, baixando a cigarra. E sem você eu sou uma luz a se apagar. Abraço pra você, Leija. E também a Brian, um abraço com muito carinho pra você, viu? Leite do Siena Prime. Eu tô sabendo que Siena tem história na região. Na praia se perder, sou um poema errado que ninguém quis viver. Sou mesmo um grão de areia na praia se Morena, você vai? Puxa, Morena do Dom tá na área. Aí o palacinho, o vigílio dela, se namora. Gosto de você, Morena. Gosto de te abraçar. Gosto de te dar um beijo. Mata meu desejo de poder te amar. Quero sentir o seu corpo me deixando louco, me queimando assim. Gosto de você, morena. Quero ter você pequena, sempre pertinho de mim. Simão! É swing gostoso! Uni! Vinícius Marama do Top também tá nada, tá? Luana Silva! É? Gosto de você, morena. Gosto de te abraçar. Gosto de te dar um beijo. Mata meu desejo de poder te amar. Sentir o teu corpo me deixando louco, me queimando assim. Gosto de você, morena. É pra dançar assim, ó. Quero ter você pequena. É pra dançar desse jeito assim, ó. deixa pra você puxar a gata pro salão assim, vai. Não admito que me fale assim. Fala assim pro meu, é. Eu sou o seu 16º pai. Sou primogênito do seu avô, primeiro curandeiro. Eu quero saber só uma coisa hoje. Quantos pacotes por conta da produção hoje? Quantos? Me deve respeito, pelo menos dinheiro. E seu cometa futurante que espatifou. Um asteroide pequeno que todos chamam de Terra. Um asteroide pequeno que todos chamam de Terra. Olha só, gente, não esquecendo que nosso clube do Posto de Preto agradece mesmo com muito carinho a presença de todos vocês hoje. E não esquecendo que hoje, domingo, tem bingo do Sanche, bingo de R$3.000. E detalhe muito importante, a nossa noite não tem hora pra acabar. A nossa festa não tem hora pra acabar. E hoje, domingo, começa bem cedo pra vocês o nosso bingo do Sanche, viu? De outro jeito não se dissimularia a tua criação. E foi o silêncio que habitou-se no meio. Esse é o cometa fulgurante que espatifou. Um asteroide pequeno que todos chamam de... Vamos lá, chamar a senhora, nossa amiga Racha Balde aí. Tá todo mundo com a gente, Balde, o nome de Gelara, valeu! Racha Balde, meu irmão. A pressão, garoto! No ritmo do jogo. Alô, Brasil! Olha que é seus pacotes chegando agora na produção hoje. Todo mundo com a musiquinha, meu irmão. Compadre. São Fernando, a produção também tá. Aqui de jeito já. Sai daí, seu Fernando. Ferro da produção Prime. Invade o coração da gente. Pega veio de corrinho, um grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito nenhum. Amigo do peito que segura o chororô. Quando a saudade invade o coração da gente. Pega veio de corrinho, um grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito nenhum. Amigo do peito que segura o chororô. Segura o Silvão. Que segura o chororô. Eita, chororô. Saudade já tem nome de mulher. Que mulher é assim? Só pra fazer do homem o que bem quer. Que mulher é assim? Saudade já tem nome de mulher. Só pra fazer do homem isso, o que bem quer. O cabra pode ser valente e chora. Ele é mundo de dinheiro e chora. Ser forte que nem sertanejo e chora. Só na lembrança de um beijo chora. O cabra pode ser valente e chora. Ele é mundo de dinheiro e chora. Ser forte que nem sertanejo e chora. Só na lembrança de um beijo chora. Aqui é Raidobas. No Escorpião Sound Prime. Vem ser Prime, você também. Vem. Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim. Feito espumas ao vento. Ah, é coisa de momento, raiva. Abraço pro parceiro Rony Silva. Diretamente do. O amor do Maô também tá com a gente hoje. Abraço pra você, viu? Pra pagar. Onde é essa? Vamos lá, Andrinho. Sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão. Desejo pegando fogo. Sem saber direito a hora nem o que fazer. Não encontro uma palavra só pra te dizer. Mas se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo. Diz uma coisa bem que certa, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. A nossa equipe Vida Louca também tá com a gente hoje. Festa, amor. O parceiro Rony em cima, tá todo mundo hoje em vez. Abraço, valeu. Coisa bem que certa, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora que você chegar. Vai, Douglas. No ritmo do shot. Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim. Feito espumas ao vento. Não é coisa de momento, raiva passageira. Mania que dá e passa, feito brincadeira. O amor deixa marcas e não dá pra apagar. Sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão. Desejo pegando fogo, sem saber direito a hora nem o que fazer. Não encontro uma palavra só pra te dizer. Mas se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar. Mas eu tô vendo a galera muito quieta, muito cansada, eu acho. Quem tá cansado, hein? Joga o bracinho pra cima, quem tá cansado. Quem vai curtir até de manhã, joga o bracinho pra cima aí. Quem não tem hora pra chegar em casa, pode jogar o bracinho pra cima aí. Pra agitar essa parada, senhor, senhor. Pula, sai do chão, pula, pula, sai do chão. Pula, sai do chão, pula, pula, sai do chão. Pula, sai do chão, pula, pula, sai do chão. Para agitar! Para agitar, para agitar, para agitar, bora! E assim como é que é? A gente hoje, um abraço pra você, meu parceiro Eli, você, a Sandra. Tá todo mundo relembrando, meu irmão. Que saudade dessa galera. Eles te trouxeram nosso escobre na região. Muito obrigado pelo carinho, viu? Satisfação mesmo receber vocês. Em breve, o nosso escobre vai chegar em Vista Alegre de novo, meu irmão. Meu irmão. Bora sair do chão assim, ó. Silvio Rony Silva, um abraço pra você, garoto. O Paizinho joga o bracinho pra cima aí. Quem é que torce pro Clube do Remo, joga o bracinho pra cima aí. Quem é que torce pro Corinthians e bota lá pra cima, e bota lá pra cima, e bate na palma, na mão, na palma, na mão, na palma, na mão. Eu não escutei, quero chutar, quero chutar. Do Scorpion Sound, eu sei que eu sou. E assim como que é? Meu salto, eu sei que eu sou. Acho que me chamaram, obrigado, meu Gila Brasil. Tá dando muita chavada e muita picada hoje. Abraço pra todo mundo, valeu. A equipe chavada que tava em agudo ao, isso, né? A chavada hoje. A nossa equipe, a chavada, pode sair do chão. Pula, sai do chão, pula, pula, sai do chão. Pula, sai do chão, pula, pula, sai do chão. Pula, sai do chão, sai do chão, sai do chão. Tavara da Cabaná está com a gente. Um abraço forte pra vocês. Bora curtir, bora nascer, bora nascer. Sai do show, hein? Solteiro, joga pra cima, aí. Só quem tá solteiro, de verdade, meu irmão. Tá afim de beijar na boca, pode jogar tudo pra cima que eu quero ver. Bora agitar, bora. Bora agitar desse jeito, bom jardim. Viaja desse jeito assim, vai. Escorpião Sound Prime. Tá com o estima do Cruzeiro, tá vendo a coxinha? Um abraço pra vocês, valeu! O venenoso do Pará. Scorpion Sound Primer. Se as meninas do Leblon não olham mais pra mim, meu foco. E volta e meia eu entro com meu carro pela contramão. Se eu tô alegre, eu ponho os óculos e vejo tudo bem. Mas se eu tô triste, eu tiro os óculos. Eu não vejo nada. Pra sair do chão assim, vai! Pra você viajar, pra você sair do seu assinho. Viaja. Quem te vê passar assim por mim não sabe o que é sofrer. Ter que ver você assim, sempre tão linda, contemplar o sol do teu olhar. Perder você no ar, na certeza de um amor. Vamos baixar! Eu quero escutar! Pois sem ter teu carinho, eu me sinto só. Quero escutar bem alto! Eu me afogo em solidão. Eu quero escutar só vocês! Quem tem um amigo viado, dá um grito aí! Quem tem um amigo corno, faz barulho aí! Bora sair do chão, Lúcio, muito obrigado hoje mesmo, coração! A nossa equipe Racha Baus! Tá todo mundo, valeu! Meia-noite na janela, te vejo na lua cheia. Sábado é dia de festa, no domingo capoeira. E tem telhado de vidro, não atira pedra em telha. Meu parceiro Rony Silva, obrigado, meu coração, viu? Apreciando, tá, garoto? A paixão é passageira. Eu acho que ontem eu bebi demais, meu irmão. E assim como é que é? Você é fruto do mato, flor de macaxeira. Então cheira, cheira. E cheira, e cheira. Bota o pé da falda e vê o que é que tá. Equipe chamada é uma loucura, garoto. É Bahia de faca, cabo de peixeira. E cheira, e cheira. É espinho de gato, tome cutucar. Mas eu acho que ontem, coronel, acho que ontem eu bebi demais. Estou sentindo cheiro de gasolina. É, eu acho que não vai parar a festa, então. Se começar 11 horas da manhã, pô. A nossa história de guerra e paz. É pra sair do chão assim, ó. A gente sabe bem como. Sai do chão, sai do chão, pô. Não chore não, não chore não, não chore não. Vem cá me dar um beijo que eu te dou meu coração. Então não chore não, não chore não, não chore não. Vem cá me dar um beijo que eu te dou meu coração. Rapaz, o nosso equipe chavara, nosso equipe chave. Trechinho de folia aí, Curuçá, com a gente. Muito obrigado mesmo, viu? Hoje matando saudade, tô sabendo que a Fafá tá no berço hoje. A Fafá da chave. Ela tá no berço hoje, parabéns pra você, viu? Bora dançar, bora dançar, bora sair do chão, garoto! O amor me pegou, puro e verdadeiro, pra curar, vai curar. Quero escutar mais alto! Quero escutar mais alto! Bebeu água? Tá com sede? Olha, olha, olha, olha. Água mineral, água mineral, água mineral, água mineral. Pedrinho, você vai ficar legal. Bebeu água? Tá com sede, tá? Olha, olha. Para fazer verdadeiro carnaval assim. Bora pra cima, bora pra cima, bora agitar essa parada hoje, meu irmão. Cachaça não é água, não tem nada, não tem nada não. E a festa, cachaça tá pra moçada, pra rapaziada brincar com animação. Esse swing na farra de curtição, vou atrás do caminhão, com minha lata na mão. Mira gelada, canto para o povo ver, carnaval festa de lá, vai curtir meu bem querer. Eu quero uma latinha transportando você, eu quero uma latinha pra botar o que viver. Transportando você, eu quero uma latinha pra botar o bebê. Estamos sabendo que cachaça não é água, não tem nada, não tem nada não. Porque a festa, cachaça pra moçada, pra baseada, brinca com animação. Esse swing na farra de função, vou atrás do caminhão, com minha lata na mão. Olha gelada, tanto para o povo ver, carnaval festa de lá, vou curtir meu bem querer. Eu quero uma latinha transportando você, eu quero uma latinha pra botar um bebê. O que vocês querem hoje, meu irmão? Rapaz, município de Marabuni. Eu quero uma latinha transportando você. Bom Jardim, município de Marabuni. Eu não poderia deixar de tocar essa sequência assim, ó. Essa sequência assim, ó. Calma, calma, calma, só não vale pegar santo, bora chamar! Ixi, vai tocar de tudo para todos. Eu só tô conversando, tô atendendo todo mundo. Até porque a festa vai até de manhã, meu irmão. Mas não vale pegar santo, viu? Chama a verete. Começa a dançar desse jeito assim, ó. Abraço pra senhora aqui, Vivida Longa, de Bicho Alegre do Maú. Vamos aí com a gente, abraço pra vocês, tamo junto, viu? Tudo misturado hoje, bora dançar, bora dançar. A Chiba lá de Vista Alegre, muito obrigado mesmo pela presença. A todos vocês, um abraço com muito carinho. Fala, meu parceiro Eder! Bora chamar, bora! Bora chamar, bora! E o bora, vô! E o bora, vô! Erra, vô! Chegou Dona Mariana, aí se a dona da Vila de Canindé, aí se a dona passa o igarapé. Chegou Dona Mariana, chegou Dona Mariana, aí se a dona da Vila de Canindé, aí se a dona passa o igarapé. Escorregou, mas não caiu, escorregou, mas não caiu. Muito obrigado, Gabixiba, lá do Cruzador. Todo mundo com a gente hoje também. Um abraço forte pra vocês. Como estiver na Taperinha. Começou pra gente. Muito obrigado pela vida de todo mundo hoje. Um abraço forte, viu? O Aglisson. É isso. Uma estrela no céu brilhou. Uma estrela no céu brilhou. Foi Mariana. Cabocla que já baixou. Foi Mariana. Cabocla que já baixou. Chegou Dona Mariana, chegou Dona Mariana, aí se a dona da Vila de Canindé, aí se a dona passa o igarapé. Eu quero ver, ô menina, eu quero ver, eu quero ver você agora embolar. Eu quero ver, ô menina, eu quero ver o carimbó do macaco que eu fiz pra você cantar. Eu quero ver. Parceiro Rony Silva! É macaco, caco, macaco. Que bebida longa, tá? Macaco, macaco, macaco, macaco, macaco, macaco, macaco, macaco, macaco, macaco, macaco, macaco, macaco, macaco, macaco, macaco, macaco, macaco, macaco, macaco, macaco, macaco, macaco, macaco, macaco, macaco, macaco, macaco, macaco, macaco, macaco, macaco, macaco, macaco, macaco, macaco, macaco, macaco, macaco, macaco, macaco. Eu quero ver vocês fazerem realmente uma quadrilha agora desse jeito assim, ó. É forrozão do Ponte Preta, bora dançar desse jeito! Forró, bota, forró, bota, forró, bota. Forró, bota, forró, bota, forró, bota. Das crimes da fome. Tá com a gente hoje mesmo, meu parceiro Garoz. Um abraço pra vocês, todo mundo aí, ó. Bora dançar, bora dançar, bora dançar. Forra, bota, forra, bota, forra, bota. O São João da Bahia é o maior. Meu senhor São João do Bonfim. O São João é mais São João. Bora, meu povo mágico. Continua, a juventude vai pra bora, agilizado. A multidão. Os blocos vão espalhando alegria. É o povo cantando e dançando dia e noite, noite e dia. Meu São João do Bonfim, que São João maravilhoso. E assim como é? Meu São João do Bonfim, você é pra mim o São João mais. Pra fazer uma quadrilha hoje assim, vai! São é alegria. Todo mundo no salão! São é poesia. E assim como é? Todo dia é forró. A tradição do forró. Equipe Racha Mais. Valeu todo mundo, valeu. Todo dia é forró. É forró todo dia. A tradição do forró. É na tradução da Bahia. Meu parceiro Igor, você, meu parceiro de Elcio, Giovanni, galera lá do Guarani, festival lá de Urucurana. Muito obrigado, Angela, vida todo mundo, valeu mesmo, viu? Sai do chão mais um livro pra embebedar o coração, pois nesse passo gosto do Eita, agora sim, vai! Bruxo, bruxo. Pra o meu amor encontrar. E quando beijei teu rosto, a lua veio nos admirar. E hoje, hoje é que era São João. E mais atento a mocidade, foi junto à chama da fogueira. Novos sonhos vão rolar. Bora fazer uma quadrilha de verdade, bora. Bora fazer uma quadrilha realmente de verdade hoje, bora. Quem é que tá vendo já vira, pode jogar o bracinho pra cima aí. Quem não deve nada pra ninguém, joga o bracinho pra cima aí. E a galera que confia no papai do céu, pode dar um gritão bem alto pra ele aí. Para sair do chão! Também já tá na área presente com a gente hoje. E seu primo Bruno, obrigado mesmo, viu? Para o Marcelo Daniel. Abraço para você, Daniel. Tá daquele jeito, não dá? Morte e vida severina, reza grande senzala, alto da compadecida. Ariano, Suassuna e João Cabral são páginas, retratos dessa vida. João Grilo, Cacão de Fogo, Padre Cício e Lampião. Manda cabaçal, novena e renovação. Espírito. Um abraço, meu parceiro Agreso. Tem presente com a gente, um abraço pra você, viu? Patativa do Açaré. Puxa, lá do Areal, é isso? Da Candomblé, Anau Catarineta. Lá do Areal. Curia Cavalhada, Fandango Marujada, Forró e Arrasta-Pé. É Frevo, é Mandipite, Maracatu e Pastoril. Luiz Gonzaga é folclore, é cultura do Brasil. X, promoção em nosso bar agora, pacote da cerveja, draxa aí, né? Com 18 unidades, R$45 em nosso bar, tá certo? Bora aproveitar a promoção, e domingo tem mais pra você! Bora, Chico! Na boate Costa Cor. Ontem eu sonhei que estava em Moscou dançando um pagode russo na boate Costa Cor. Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Parecia até um frevo naquele vai e não vai. Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Parecia até um frevo naquele vai e não vai. Vem pra Costa, Costa Cor dança agora na dança. Rocha Balde. É você do M de Gerada com a gente hoje. Abraço pra todo mundo. Tirar o chapéu pra essa galera, viu? Todo mundo foi uniformizado. Bora pro parceiro Ziquinho. Doidinho pra te matar de cheiro. Sobrar o candeeiro. Juntar os travesseiros e começar nosso forró. Sendo tudo hoje, abraço pra vocês. Eu vou sair, eu quero encontrar o amor que eu tanto espero e vivo a procurar. Liberar meu coração desta triste solidão. Quem quiser sair comigo é só me dar a mão. Eu quero desfrutar um mundo de prazer. Dançar agarradinho, coladinho com você. Oh, quero brincar com meu amor.